Tá ao vivo esse negócio aí? Ao vivo? Alô? Alô? Ao vivo? Acho que não tá ao vivo, não. Tá ao vivo isso aí, meu? Sim! Então tá ao vivo, né? Saudações, alviverdes a todos. Eu sou Conrado Cacace e está começando mais um Periscatso. Live que vai ao vivo, né? Live vai ao vivo, né? Todas as segundas e sextas-feiras, aqui no nosso canal do YouTube. Verdades 1914. YouTube maldito, lazarento, deixou a gente na mão ontem. Quase que não teve transmissão do jogo. Eu e o Bruno aqui passando mal nervoso. Mas no fim tudo deu certo. Aliás, foi só a gente entrar no ar que saiu o gol do Palmeiras. E por falar nisso, são oito. Oito vitórias consecutivas. Oito vitórias consecutivas. É uma marca de muito respeito. Vou até puxar a estatística aqui, pessoal. Eu fiz até um post na semana passada, na sexta-feira. É, das vezes que o Palmeiras ficou tanto tempo invicto, não foram muitas vezes, não, viu? Então, apesar da gente ter tomado um gol, e aí morreu a sequência sem tomar gol, que a gente estava, que eram 7 jogos, também era uma sequência bem legal. Mas 8 vezes invicto, ah, eu tenho que fazer uma. Eu tenho que puxar aqui de um jeito diferente. É uma pena, né? Ter tomado o gol. Matou uma sequência bem legal de vitórias sem tomar gol que a gente tava. Mas o que importa é que o Palmeiras está ganhando os jogos. Isso que é o mais importante, né? E tá somando 3 pontos, 3 pontos, 3 pontos, 3 pontos. Então, assim, eu definitivamente eu tô de saco cheio. Tô de saco estourando. O pior é que eu não vejo. O problema é que chega em mim, né? Cara, ó, isso aqui, você viu? Aí me trazem os caras. Fulano falou que o Palmeiras joga feio. Aí sai matéria não sei aonde falando que é o Palmeiras, apesar da série invicta, continua jogando feio. E a imprensa sempre dá um jeito de menosprezar o que o Palmeiras está fazendo. É impressionante. Não é assim, puta, 8 vitórias, né, seguidas. Pela Libertadores, não, é Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro, não é Paulistinha. É campeonato grande, jogo grande, clássico no meio, né? Jogo com o Atlético Mineiro no Mineirão. Ah, teve o Sampaio Correia, tudo bem, mas faz parte, ué. Impedimos para jogar com o Sampaio Correia. Botaram o Sampaio Correia na nossa frente e a gente fez a nossa parte. Falar, ganhamos lá, ganhamos aqui. E jogando bem. Principalmente nos jogos mais cascudos, que exigia que se jogasse bem. O Palmeiras não jogou bem naqueles jogos mais sossegados, né? Onde nem sempre jogou o melhor time. Também tem isso. E mesmo assim, o time que é escalado vai lá e ganha. Ganha, traz 3 pontos. Então, assim, o que esses caras querem mais? Eles querem que dê espetáculo. Não, eles não querem que dê espetáculo, eles querem botar defeito. Por que eles não cobram o espetáculo do time deles? Ah, porque o time, meu time não tem o orçamento que tem o Palmeiras. Problema seu. Vá cobrar do seu time, então, que tem um orçamento para bater de frente com o Palmeiras. Em vez de ficar cobrando do Palmeiras jogar mais do que você acha que deve jogar. Ou, não, não era bem isso. Cobrar do Palmeiras que jogue mais do que está jogando porque você acha que deve jogar mais. Era essa a ideia. Então, é isso que esses caras têm que saber. Ah, porque não troca passe. Agora a onda é essa. Ah, não, porque não troca passe. Porque dá muito pouco passe para fazer um gol. Amigão, vamos lá. O passe. O passe existe. Como um meio de chegar ao objetivo. Sabe qual é o objetivo em inglês? Goal. Sabe por que aquele negócio? chama gol, porque é o objetivo. Sabe quando o goleiro, a bola sai pela linha de fundo, o goleiro põe a bola no chão e repõe a bola? Chama como aquilo? Tiro de meta. Por quê? Porque sai da meta. Aquele negócio? Meta. A meta é enfiar a bola lá dentro. A meta não é trocar passe. Passe é um meio para se chegar ao objetivo. Beleza? Beleza. Se você consegue armar um time que consegue chegar no objetivo, na meta, no gol, com menos passes, por que que você vai dar mais passes? Vamos de novo. Se você tem que dar 5 passos para ir do ponto A até o ponto B, para que que você vai dar 10? Então, dá 10 passes, ou 10 passos para chegar do ponto A até o ponto B, quem não consegue chegar em 5. E às vezes, quando você troca o passe e envolve, ah, é bonito, beleza. Mas o que que é competitivo? Competitivo é você chegar lá correndo menos, o menor risco possível. Ou seja, trocando menos passes possível. Quanto menos passes você troca, menos chance de ser interceptado você tem. Só que é difícil. Pô, chega lá em 5 toques, chega lá no gol. Difícil. Então, normalmente, os times têm que dar uma volta um pouco maior para envolver, beleza. Porra, mas se o seu time consegue fazer isso com 5 passes, faz em 5, faz o simples. Porque futebol é competição antes de ser espetáculo. Então, você tem que decidir, meu caro jornalista, que está cobrando beleza e mais passes do futebol do Palmeiras. Você tem que decidir se você quer que o seu time dê show ou que o seu time ganhe jogo. Porque o meu time está ganhando jogo. Tá? Então, feio é o seu time, que não está ganhando porra nenhuma. Aí você fica botando defeito no time dos outros que está ganhando. Seu invejoso. É isso que você é. Seu invejoso. Então vá cobrar do seu time que consiga chegar no gol adversário com menos toques. Vá cobrar do seu, da sua diretoria, que tenha jogadores bons para conseguir fazer isso. E que tenha um técnico bom para fazer isso. Vá cobrar da sua. Não vem encher o saco do meu time. Você entendeu, seu bunda mole? Foi boa a introdução, rapaziada? Vocês gostaram? Muito bem. Vou falar do jogo, né? Palmeiras ganhou da Chapecoense, ou não ganhou? Ganhou da Chapecoense de 2-1. Um jogo que o YouTube deu um olé na gente, mas a gente estava atento aqui. E o que a gente viu foi que nos primeiros 15 minutos, o jogo foi equilibrado. O Palmeiras teve uma certa dificuldade em impor o seu ritmo diante da marcação mais avançada do time da Chape. A Chape até criou chances, né? Teve uma entrada ali do Rildo. Ah, e façam superchat malditos, como disse o André Rossini aí. Isso mesmo. Vocês gostaram dessa introdução? Então vocês deem... como é que fala? Compartilhar o vídeo. Chamem mais gente pra ver, né? É legal. Aliás, tem pouca gente hoje aqui. Ah, eu esqueci de chamar a gente pro vídeo. Eu esqueci de botar na... Nossa, esqueci. Porque normalmente pinga no celular de vocês. Já começando. E eu esqueci de fazer isso. Por isso que tem pouca gente vendo hoje. Que pena. Mas bom, vamos lá. Vamos em frente. Rapaziada. 15 minutos de pau a pau. Eu não sei porquê, eu não consegui entender. A Chapecoense depois parou de jogar no campo do Palmeiras, recuou e deu campo para o Palmeiras. Na minha No meu raciocínio aqui, o que o Ney Franco deve ter pensado? Se eu ficar muito tempo jogando no campo deles, eles vão armar aqueles contra-ataques loucões e vão me matar. Então eu vou dar a bola no pé deles. Faz sentido? Faz, principalmente porque ele é o Ney Franco que está na Chapecoense, né? Ele não é o Guardiola que está no Manchester City. Então, dá a bola pro Palmeiras. O que é dar a bola pro Palmeiras? É pegar a bola, recuperar a bola e falar: ô, Felipe Melo, toma a bola aqui para você. Não, não é isso. Dar a bola quer dizer, tenta armar um ataque rápido, o mais vertical possível, e não se descuida na defesa. Fica plantadinho, retrancado, e dá a bola pro Palmeiras, que o Palmeiras sabe jogar menos com a bola do que sem a bola. Isso na cabeça do Ney Franco, e isso eu estou usando a maquininha do Galvão Bueno que eu peguei emprestado, porque eu não sei se ele pensou isso. Mas é a única coisa que faz sentido, né? Que ele possa ter imaginado. E aí o Palmeiras começou a mandar o jogo. E aí o Palmeiras falou assim: ah, você está dando a bola para mim? Beleza. Então eu vou trabalhar a bola. Né? O Palmeiras não tinha mais a condição de sair rápido, de sair verticalmente, como gosta de fazer. Por quê? Porque o time da Chape estava todo atrás. Então, ah, você está me dando a bola? Legal. Então eu vou envolver você e vou meter gol em você. E meteu. Então chegou ao primeiro gol, aos 31 minutos, numa tabela do Zé Rafael com o Deverson, e aí o Deverson fazendo o que melhor se exige dele, que é jogar de costas para o gol, fazer a tabela, preparar a jogada, ajudar a preparar a jogada, né? Ele é coadjuvante, mas ele é um bom coadjuvante fazendo isso, né? Sempre dando uma raspada ou um toque para trás, ajudando, fazendo pivô, né? Ele sabe fazer isso muito bem. Olha, o meu amigo Paulo Nicoli está aqui. Faz tempo que a gente não troca uma ideia, né, meu cara? Grande abraço para você. Mas nisso o Deverson funciona muito bem. Nessa jogada do primeiro gol ele foi perfeito. Embora ele tenha jogado muito mal, né, ontem. Acho que foi a única jogada boa, boa, realmente boa dele. Foi nessa parede que ele fez para o Zé Rafael. Aí o Gunf veio para cima dele e ganhou no físico. O Zé Rafael foi pro chão, só que ele é muito esperto, né? No que ele tava no chão, ele deu um tapa pro Dudu. E o Dudu, na cara do gol, fez um gol que talvez o Borja perdesse, talvez o Deverson perdesse, mas o Dudu não perdeu. Tocou no canto, na saída do Tiepo, e abriu o placar. Muito bem, tudo conforme o planejado, tudo como o cenário ali estava demonstrando que ia acontecer. Inclusive, se vocês forem lá na transmissão que a gente fez ontem, eu e o Zaniolo, 2 minutos antes de sair o gol, eu tinha falado: ó, tá para sair o gol do Palmeiras, porque a Chape está encolhida e não consegue sair nem para armar o contra-ataque. E saiu o gol. Só que, no que saiu o gol do Palmeiras, aí a Chape mudou de novo o jeito de jogar, veio para cima. Acho que no primeiro ou no segundo lance já saiu um pênalti. Então, uma bola levantada na área, quer dizer, defesa do Palmeiras postada, sem correr risco. O risco é de uma bola parada, né? É um risco inevitável. Quando você tem uma falta ali. Acho que uma das coisas que o Palmeiras poderia começar a pensar, até é bom aparecer esse tipo de situação. As estatísticas do primeiro tempo foram, acho que 3 faltas da Chapecoense e 10 do Palmeiras. Então, se essas faltas do Palmeiras são feitas longe da área, ok. Se faz a falta perto da área, dá chance para os caras. Aí não adianta você ter defesa bem postadinha, etc. Porque uma bola vadia ali, ou o cara mete pro gol, ou bate na mão e é pênalti, que foi o que aconteceu ontem. Então, uma bola erguida, o Deverson subiu que nem um jaburu maldito e fez o pênalti. No que ele fez o pênalti, aí, né? Até dava pra, né, torcer para defender e tal, mas do jeito que o Everaldo bateu, não tinha Fernando Prass, não tinha Everton, não tinha ninguém para defender aquela, nem Marcos. Tá? Aquele pênalti lá ninguém pega, é como se deve bater um pênalti. E depois de muito tempo, o Palmeiras foi vazado mais uma vez. 1-1. A Chapecoense fez o gol, o que que ela fez? Voltou para trás de novo. Volta ao que tava, tá empatado. E aí o Palmeiras, pressão, pressão, pressão, pressão, aos 45 saiu o segundo gol. Gol do Marcos Rocha numa jogada de lateral do Dudu. Aliás, o Dudu tá batendo lateral muito bem também, né? Acho que ele deve estar treinando bastante isso na academia. E ele bate rasante, né? Ele não bate o balãozinho como bate o Marcos Rocha. Ele bate forte, rasante. E na cabeça do Felipe Melo, né? Felipe Melo meteu a casqueta. A defesa ainda conseguiu dar uma desviada, só que daí ela caiu na medida para o Marcos Rocha, né? Na medida, entre aspas, porque a bola estava toda torta. Marcos Rocha teve muita presença, né? Para medir direitinho como bater na bola, sabe? Já pensando no efeito da bola. Não é que pensa, isso é instinto, né? Você tá jogando bola, você faz isso automaticamente. Então a bola vem rodando, você já mete o pé de um jeito que você sabe que ela vai fazer a curva, que ela vai sair do goleiro. E então é coisa de quem tá imbuído, né? De quem tá ligadão no jogo. E é o que aconteceu com o Marcos Rocha. Ele tava jogando muito bem ontem. Pelo menos no apoio. Na defesa ele acabou tomando umas invertidas ali do Rildo, né? Mas é normal, principalmente quando você tem um pontinho encardido, como é o Rildo. Então jogou bem o Marcos Rocha e fez um golaço. Então, aí foi importante, porque você vai para o intervalo com a vantagem no placar, aí você obriga o outro time a sair lá de trás. E aí o segundo tempo foi inteiro a Chape tentando vir do jeitinho dela. O Ney Franco armou um esquema para tentar agredir o Palmeiras sem se descuidar da defesa, ou seja, para isso ele precisa de um time muito bem treinado e muito equilibrado. E ele acabou de chegar ali também, ele não, nem conseguiu dar esse padrão para o Chapecoense ainda. E também não tem peças tão qualificadas como nós temos para atingir esse equilíbrio. Então não é fácil, né? Então ele ficou ali ainda preocupado com a defesa para não tomar o terceiro, o que é correto. Mas aí ele não tinha força suficiente para agredir o Palmeiras. Então até criou algumas chances, né? Mas o Palmeiras muito seguro. Até os 30. Aí a partir dos 30, aí a Chape veio com tudo para cima, meio até que se descuidou lá atrás. Falou assim, ah, agora vamos. Falta 15, se tomar o terceiro, foda-se. E veio para cima. E o Palmeiras não soube lidar com essa pressão. O Palmeiras não soube. Reagir com experiência, pegando a bola, botando no chão, não deixando ficar com a Chape, fazendo o relógio andar, rodando a bola de um lado para o outro, forçando a falta, dá um drible, só força a falta, leva a falta, cai no chão, né? Até bater a falta 30 segundos. Sabe? O Palmeiras tem que fazer mais isso, principalmente nessa fase final, quando o placar está a favor. Agora o Palmeiras se livrava da bola e dava a chance da Chapecoense tentar uma jogada. Tudo bem, era a Chapecoense, pouca força, não era tão fácil de fazer o gol, tanto que não fez, mas podia ter feito, assim como fez o primeiro, numa bola vadia ali, numa coisa do futebol. Então não pode dar a chance. Então, eu não critico o cara que perde o gol, eu não critico o cara que erra uma jogada, erra um domínio, pô, tá como é ruim, não sei o quê. Eu critico, eu acho que tem que ser criticado do futebol de ontem, do jogo de ontem, foi essa falta de experiência no, na, na fase final, ali nos últimos 15 minutos, para segurar o resultado. Isso daí, gente, pode fazer uma diferença brutal, brutal no mata-mata. E foi assim que a gente tomou dois gols do Boca Juniors lá na Bombonera, na fase final. Pô, o Palmeiras fez um jogo brilhante, 80 minutos brilhantes, dos 35 para frente. Né? E cometeu mesmo o erro ontem com a Chapecoense, só que era a Chapecoense, não era o Boca Juniors. Então não tomou o gol. Mas parece que não aprendeu muito a lição, não. Então isso seria uma coisa que eu realmente ficaria de olho. Me incomodou bastante no fim do jogo. Ah, mas não teve nenhuma chance real. Mas podia ter acontecido. Né? É porque os caras não tinham um Benedetto ali para chutar. Se tivessem. Entenderam? Que eu acho que deve ser criticado, sim. Mas muito bem. Vocês estão falando que tem 260 pessoas assistindo, eu só estou vendo 150 aqui no meu marcador. O que será que está dando essa discrepância? Deixa eu ver em outra página. Não, não tem 260, não. Estou vendo 140, 138 nesse momento. Juliano, ver o Dudu jogar no nosso time é um privilégio. É mesmo. É mesmo. O Dudu tá jogando num nível dos grandes craques da história do Palmeiras. Ele tá decidindo, ele tá. Que engraçado, tem gente vendo 200 e não sei quanto. Que louco. Mas o Dudu realmente ele tá jogando demais. Ele tá jogando todas as partidas em alto nível. Tá? Quando ele não mete gol, ele mete assistência. Tem jogo que ele faz gol e dá assistência. Quando ele não dá nem assistência nem mete gol, ele joga pra caramba. Então, é um jogador de. Não é à toa que foi eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro do ano passado e ele continua no mesmo nível. Engraçado como ele, no Paulista, ele estava abaixo, né? E aí ele vai subindo, vai subindo, vai subindo. E eu acho que tem tudo a ver com o nível físico, né? Porque uma das grandes qualidades do Dudu é o arranque, a explosão, a velocidade e a habilidade com que ele usa essas qualidades. Então, isso está diretamente ligado ao físico. Então, eu vi muita gente xingando o Dudu no começo do ano. Porque não está jogando igual ano passado. Não estava mesmo. Porque o físico não tinha atingido o estágio ideal. Aliás, nem o dele, nem o de todos os jogadores do Palmeiras. E a gente vê que hoje o físico deles atingiu o nível esperado. Então não adianta você jogar no físico extremo ali o ano inteiro e começa a estourar. Então também tem isso, tem essa administração do físico, que a gente vê a nossa comissão técnica fazendo esse trabalho de forma muito boa. Tanto que a gente teve 5 lesões musculares até agora no ano. 5 é um número bem aceitável, né? Diante da intensidade com que o Palmeiras joga, é um número bem aceitável. E nenhuma super longa, né? Teve umas puxadinhas ali que, pô, dá uma segurada, tipo a do Scarpa. A do Scarpa não sei se chegou a ser muscular ou foi pancada, não ficou claro isso. Porque ele falou, foi uma lesão na panturrilha. Panturrilha pode ser tanto muscular quanto pancada. E eu não consegui detectar em nenhuma reportagem qual foi a origem. Mas foi rápida, né? Qual que outra que foi rápida? Acho que é do Daverson. O Daverson teve uma lesãozinha também muscular, mas foi rápida. Por quê? Porque nossa comissão técnica, ela detecta rápido isso daí. O jogador sente, ele já chama, porque tem jogador que esconde, né? Você sabe que isso acontecia muito. O jogador estava com muita vontade de jogar, ele sentia ali um início de lesão, ele falava assim, ah, não é nada, não vai ser nada, não vai ser nada, e escondia. Puta irresponsabilidade, né? Por quê? Porque estava com vontade de jogar. Hoje, o jogador do Palmeiras, ele sente, ele sabe que ele tem que falar, vai estourar, fudeu. Então ele já avisa na hora. Na hora o tratamento é feito para evitar que o negócio cresça, que o cara fique 4, 5, 6 semanas fora, 2 meses fora, né? Então acho que a maior que a gente teve foi aquela primeira do Luan, que foi no começo do ano. Estou falando de lesão muscular. Dessas lesões musculares, a que levou mais tempo foi a do Luan, que levou 5 semanas, que foi quando ele, acho que foi uma. Eu lembro que o lance foi numa dividida dentro da área que ele acabou, na queda, ele acabou puxando ali. Quer dizer, não foi no esforço, não foi num estirão, não foi numa arrancada, foi num lance torto ali de disputa. O jogador dos caras acabou caindo por cima e aí muito peso em cima, aí talvez tenha forçado ali a musculatura, mas enfim. A comissão técnica está muito atenta. Então o índice de lesões musculares é pequeno. E o Palmeiras está dosando. Então isso reflete nessa subida gradual de desempenho físico do time como um todo. E hoje, fisicamente, o time está voando. Lembra que a gente falava? Oh, o time está morrendo no segundo tempo, na época do Paulista? Talvez tivesse mesmo. Mas eu acho que isso faz parte do planejamento físico do time. Vai ter essa parada agora. Então vai encher o tanque de quem não estava. Inclusive o Filipão. O Palmeiras já tinha acertado 2 amistosos lá no Ceará. Não vai mais acontecer por causa desse negócio que aconteceu aí com o Rony, com aquele jogador ali que foi preso, ele que estava organizando o mini torneio. Então o Palmeiras vai marcar 2 jogos durante essa intertemporada, que é para manter os caras em atividade, fazer os caras jogarem em ritmo de competição, também para não baixar demais. Então, eu acho importante isso mesmo. A gente tem que fazer isso mesmo. Você que está chorando que o Dudu não está na seleção, está chorando por quê? Você prefere o Dudu na seleção ou no Palmeiras? Eu quero o Dudu no Palmeiras. Eu não quero jogador do Palmeiras nenhum nessa seleção da CBF. Deve ser alguma coisa do YouTube, né? Muito bem. Donizete também observa aqui que o Bruno Henrique também teve essa questão toda aí de não ter começado o ano tão bem e agora tá jogando melhor. Também tem um pouco a ver com uma questão tática, o caso do Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique ele ficava um pouco mais retraído quando o Ricardo Goulart estava jogando, porque o Ricardo Goulart fazia esse papel de chegar mais à frente. E então não precisava que chegasse um cara de trás para fazer isso. O que acabava acontecendo é que tinha um buraco no meio, né? E aí um dos pontas tinha que dar uma funilada para preencher o espaço. Abria espaço para o lateral descer mais, também não estava acontecendo. Então o Filipão ainda estava me acertando isso. Só que daí, com a saída do Ricardo Goulart, isso se corrigiu automaticamente e o Palmeiras voltou a jogar mais ou menos como jogava no ano passado. Né? Então, o que poderia ser uma opção a mais de jogo com a presença do Ricardo Goulart teve que ser abortado e o Palmeiras continua jogando como estava no ano passado. Eu vou falar. Temos patrocinador novo, gente, tá? Então, depois da mensagem do patrocinador, eu vou abrir aqui para as perguntas de vocês, tá? Então, eu vou colocar aqui a fotinho de vocês já, que vocês merecem. Para já estar prontinho para quando a gente voltar. Da mensagem do nosso patrocinador. Nosso patrocinador, nosso novo patrocinador é a Palestra Custom. O que é a Palestra Custom? A Palestra Custom é um serviço de customização de carros. O que é customização de carros? Vou tunar o carro, vou personalizar o carro, vou deixar o carro do jeito que eu quiser. Então, normalmente você não faz isso com um carro zero. Né? Nem com um carro que você ainda vai vender. Você faz isso com aquele carro mais velhinho, né? Aquela bicheira lá que está meio encostada ali, da sua família, você não sabe direito o que faz, você nunca vendeu porque você não quer pegar muito dinheiro nele. Agora você tem o que fazer com aquele carro velho. Você vai entrar em contato com a Palestra Custom e vai deixar ele do jeito que você quiser. Tá? Você vai fazer um tema no carro, você vai. Que tema que você vai fazer? Palmeiras. Ah, é Palmeiras que você quer? Então olha só isso aqui. Essa aqui, gente, é a Porcombi. É uma Kombi velha, tá? Que a Palestra Custom deu um jeito nela e ela ficou totalmente palmeirense. E só não tá mais cheia de coisa por fora porque o dono não quis. Mas olha por dentro. Olha os detalhes, né? Então você pode fazer o seu projeto personalizado, você pode falar o que você quiser, que a Palestra Custom vai fazer para você. Olha que capricho, né? Tudo de couro, com pôster, a parte de dentro, né? Olha aqui a riqueza, os detalhes, né? E tem muito mais. Então essa camisa aí, essa camisa você conhece, né? A camisa do Centenário, né? Ela foi a inspiração, sabe do quê? Olha aí o Fusquito. É o Fusquito. Ele vai ficar com a cara daquela camisa lá. Isso tudo são exemplos dos serviços que a Palestra Custom pode fazer. Tá? Então a Palestra Custom pode fazer, pode dar um tema palmeirense para o seu carro velho, ou o tema que você quiser. Você gosta de rock, você gosta de Star Wars, você gosta de Vingadores, você gosta do que você quiser, ou simplesmente você quer dar um, né, dar uma reformada nele. Botar uma pinturinha diferente. Fala com a Palestra Custom, que eles vão te atender muito bem. Então, os contatos estão aqui embaixo. Você pode ter acesso a muito mais fotos dos trabalhos da Palestra Custom aqui no Instagram deles, vocês estão vendo aí na tela. Então, quem está ouvindo no podcast, depois dá uma olhada no vídeo, tá? Que vale a pena. Ou então vai direto no Instagram, que é instagram.com/palestra_custom. Custom com M no final. palestra_custom. C-U-S-T-O-M. Custom. Ou manda um e-mail, né? palestracustom@outlook.com. Se preferir, você manda um zap para palestra custom. 017-99-632-1167. Ah, mas não é aqui na minha cidade. Não tem problema. Não tem problema, tá? Vai buscar o carro, traz, leva lá para a base, faz o trabalho e devolve para você. Tá? Você vai fazer o projeto junto com o Evandro, você vai falar com o Evandro palmeirense. Ele é muito fã do Martorelli, goleiro do Palmeiras da década de 80, adoro o Martorelli. Você vai falar com o Evandro e vai passar o seu projeto para ele. Ah, mas eu não tenho nenhum carro velho, mas eu adorei essa ideia. Ah, é? Você não tem carro velho e adorou a ideia? Então você vai simplesmente falar, ó, eu quero um Fusca, eu quero uma Kombi, eu quero um Carmanguia. O Evandro vai lá no mercado, vai tentar achar uma opção e vai te apresentar, ó, tem essa opção aqui, tem essa oportunidade, vai custar tanto, e vai conversar com você. Ou você não quer, mas você sabe alguém que gosta disso, você sabe, conhece alguém que adora esse tipo de gosta de mexer com o carro, né? Assim que eles falam, gosta de mexer com o carro, avisa, ó, tem um cara ali que é palmeirense, que ele faz dá umas mexidas palmeirense no carro. Vocês não vão se arrepender, vocês vão ver que legal, que é o serviço que faz a Palestra Custom. Seja bem-vinda, Palestra Custom, nosso novo patrocinador aqui do nosso Periscatos. Certo, rapaziada? Muito bem, parabéns. Parabéns pro Evandro nesse novo nem tão novo empreendimento, né? Já tá com esse empreendimento já há algum tempo. E agora decidiu divulgar aqui no nosso canal. Espero que tenha muito sucesso. Como teve a Aracon, né? No mês de abril. A campanha de muito sucesso para fazer a declaração de imposto de renda. Palmeiras, senhores. Palmeiras. É, a Giselma disse que também não quer saber de jogador do Palmeiras da seleção. Tá certo. Que bom. Que mais? É, William, o que você acha que seria fundamental para que o Palmeiras desenvolvesse durante a parada da Copa América? Qual seria a jogada que os adversários poderiam tentar? Ô, louco. Eu não vou falar que os adversários poderiam tentar, né? Ficar dando dica pros caras. Não. O que o Palmeiras poderia fazer? Eu acho que o Palmeiras poderia desenvolver mais jogadas. Primeiro, jogar de bola parada. Sempre é bom. Inventar mais uma ou duas diferentes. É uma forma diferente de envolver o adversário. Eu acho que o Lucas Lima pode ser mais aproveitado. E ele vai ser mais aproveitado no 4-1-4-1. O 4-1-4-1 vai ser um esquema importante para o Palmeiras usar. E o Palmeiras já usa, de certa forma, isso quando libera o Bruno Henrique. Né? Mas em momentos que o placar é desfavorável, está no segundo tempo e começa a crescer a pressão para ter que fazer um gol, eu acho que você tem que abrir. Né? Qual é o original? Você tira um volante e põe mais um meia, ou põe mais um atacante. Eu acho que o Lucas Lima, ao lado de um cara que tem a facilidade para apoiar e voltar ao mesmo tempo, é o encaixe que vai render. E esse cara, para mim, é o Rafael Veiga. Então eu pensaria num esquema que tivesse o Dudu, o Alberto de um lado, o Zé do outro, ou o Gustavo Scarpa do outro, mas com o Lucas Lima e o Veiga lado a lado na parte de dentro. E claro, um volantão ali. Hoje o Felipe Melo está numa fase esplendorosa. Já esteve abaixo do Thiago Santos este ano mesmo. Só que ele subiu, ultrapassou o Thiago Santos, passou e abriu, né? Então está voando o Felipe Melo. E aí, claro, você tem que pensar direitinho em como que os laterais vão funcionar nessa configuração. Não vão poder descer tanto, vão ter que ficar um pouco mais plantados. Mas não precisa os dois ficarem plantados. De repente sobe um, né? Não vai subir os dois de uma vez. Sobe um mais ou menos. Quando sobe um, sei lá, o ponta do outro lado já pode ficar meio esperto para recompor. Então tudo isso leva tempo, tudo isso precisa estudar muito bem como vai ser feito, porque toda vez que você planeja um ataque, você já tem que planejar como é que você vai recompor quando você perder a bola. Então tudo isso tem que ser muito bem pensado. Eu iria nessa direção, tá? Uma forma de aproveitar melhor o Lucas Lima em determinadas situações. Principalmente porque a gente vai precisar muito dele nesse esquema de alternar times, né? Ele é claro que ele não está entre os 11 do time considerado titular, o time que vai jogar Libertadores. Mas para o brasileiro a gente vai precisar muito do Lucas Lima. E eu acho que um esquema desse é importante estar bem treinado. Qual a minha opinião, pergunta o Gustavo, sobre o gramado sintético no Allianz? De jeito nenhum. Não concordo de jeito nenhum. Para mim isso é um estupro às regras do jogo. É uma forma de. Ah, mas a FIFA aceita a regra. Dane-se a FIFA. Foda-se a FIFA. Não quero saber da FIFA. Futebol é na grama. Sabe? A partir do momento que você coloca um gramado diferente, mesmo que esteja na regra do jogo, você tá. Não é esportivo, cara. Tipo, é o que fez o Atlético Paranaense. É só ver o resultado do Atlético Paranaense. Ganha tudo em casa e perde tudo fora. Os jogadores se acostumaram a jogar em casa. Com aquele gramado maldito, aquela porcaria, que a bola pinga toda diferente. É uma merda, né? O jogo fica diferente. Não adianta falar que é aprovado pela FIFA. O jogo fica diferente. Então os jogadores da casa são muito favorecidos. Então isso desequilibra o futebol. Palmeiras não. Já pensou se o Palmeiras põe esse gramado? O que iam falar? Ah, também? Mudaram o gramado? Deixa a grama lá do jeito que tá e vamos pra cima. Ah, não tá boa a grama. Tem que pressionar a W Torre pra ficar boa. E pronto. Olha lá, o Gustavo tá falando. Pelo Footstats, o mapa da Chapecoense se deu pelo lado do Marcos Rocha. Acredita que esse setor possa ser um dos pontos vulneráveis do Palmeiras na temporada? Não. É porque eles forçaram no Rildo. O Rildo que é o pontinha mais chato deles, só por isso. Não tem nada a ver com vulnerabilidade do Marcos Rocha, não. Os caras vão forçar pelo lado onde eles são mais fortes. O Paulo Rodrigo pergunta se eu me preocupo com a zaga, porque o Gustavo Gomes vai ficar fora. Pô, vai ficar com dois jogos fora. Dois jogos, né? E o Luan tá pra voltar. Aliás, ele já tinha treinado com bola na sexta-feira. Eu achava que o Luan ia ter jogado ontem. Não sei porque que não jogou. Acho que não deve estar pronto, pronto ainda. Mas com mais essa semana aí, eu acho que o Luan volta. E aí joga Luan e Dracena. Confio plenamente, tanto no Dracena quanto no Antônio Carlos. O Edu Dracena e o Antônio Carlos não estão no nível do Luan e do Gustavo Gomes. Ponto. Tá? Agora, não é porque a gente tem duas duplas de laterais que estão no mesmo nível que a gente vai conseguir ter duas duplas de zagueiro. É muito difícil. Seria ótimo se tivesse, mas não me preocupo. O Antônio Carlos e o Edu Dracena estão no nível do Luan e do Gomes? Não estão. Eles são uns perebas? De jeito nenhum. O problema do Antônio Carlos e do Dracena é que o parâmetro de comparação deles é Luan e Gomes, que estão lá em cima. Porque Antônio Carlos e do Dracena jogariam em 15 times da Série A. Seria a dupla. Pode pegar 15 times da Série A, tira os dois e põe Antônio Carlos e do Dracena, jogam melhor. Tá? Nenhum vai conseguir jogar melhor nem com o Antônio Carlos, nem com o do Dracena. 15. Tá? Tá uma belíssima dupla. A gente tem que parar de querer perfeição da perfeição da perfeição da perfeição. Vocês acham que não viveram a década de 80, né? O Selauco falou que o negócio dos passes é uma questão de termodinâmica. Você é louco? Não é Selauco, é Selouco. O Flávio quer saber se eu acho que o Angulo vai ter chances do time de cima. Acho que sim. Acho que sim, porque o Filipão já tá de olho. O Filipão não é bobo. Agora, vai começar a treinar com o time de cima. Tem que ver se a transição vai dar liga. Se ele vai virar. Né? Pega esses jogadores do São Paulo aí, que o Cuca puxou para cima. Os caras querem matar o tal de Igor Vinícius, o tal de Toró. O único que encaixou ali foi o Antony. O próprio Igor Gomes, que é o novo Kaká, não sei o que, já tá ficando no banco. Então, não é assim, pega o moleque do sub-20 e põe que vira. Às vezes vira, às vezes não. A maioria das vezes não vira. Por quê? Porque a transição tem que ser muito bem feita. Essa última fase, a lapidação final, tem que ser muito bem feita. Como é isso? Eu não sei. Eu não sei o que que faz um cara que joga super bem no sub-20 virar um cara que joga super bem no profissional. Que é diferente, é. Como que faz essa transição? Acho que tem muito a ver com o próprio jogador, né? O quanto ele tem base para ser jogador, jogador, e não um sub-20. Então, quantos caras? Tenho certeza que você que está vendo aí, você conhece um cara que foi treinou na base de algum time, no time da sua cidade, no time, sei lá de onde, ó, já joguei na base de tal. Por que você não virou jogador? Porque não era jogador. Jogar na base não é difícil. Difícil é virar jogador de verdade. Então, o Angulo é muito bom na base. Parece que vai ser muito bom em cima, mas tem que ver se vira. E aí tem que botar ele para treinar. Treina, treina, treina, treina. A estratégia do Palmeiras está sendo emprestar para pegar a rodagem fora. Por que que o Palmeiras faz isso? Porque o Palmeiras não precisa ter jogador em formação no seu próprio elenco. Por quê? Porque tem recurso. Bota ele para jogar no América, bota ele para jogar no Bahia, bota ele para jogar no Londrina, bota ele para jogar não sei aonde. Se virar, traz de volta, que uma hora vai caber no elenco. Como aconteceu com o Vitor Luiz. Volta como terceiro reserva, vai subindo e chega no titular se for bom, se tiver bola para isso. Se não tiver bola para isso, vai comer banco do cara bom que o Palmeiras vai contratar porque o Palmeiras tem dinheiro. Mas assim a base nunca vai ter chance. Mentira, se o cara da base for bom, bom, bom, como a gente precisa, vai ter chance, como teve o Gabriel Jesus. Como tá tendo o Vitor Luiz. Faz sentido? Rafael Alves está perguntando, falando assim, que no lance do pênalti, o Palmeiras saiu em contra-ataque. E só depois do Palmeiras perder a bola que o jogo parou, para consulta do VAR. E se o gol saísse ser anulado pela penalidade existente antes? Entendo que sim. É muito louco isso, né? Inclusive, quando haviam as primeiras discussões sobre implementar árbitro de vídeo, uma das primeiras perguntas que os anti-VAR faziam era essa. E se aconteceu um negócio desse? Exatamente o que você descreveu. É ruim? É. Isso vai acontecer ainda, hein? Não aconteceu ainda, mas vai acontecer. Do lance seguir, o time lá faz o gol, aí tem que ver o VAR da jogada anterior, anula o gol e dá o pênalti pro outro. Vai acontecer. O Diogo Renato já tá querendo queimar Carlos Eduardo, Felipe Pires. Calma, deixa o fim do ano chegar. Tem padrinho que está fazendo pergunta de especulação só para me provocar. Para de bobeira. Para com isso. Chato. O que é padrinho? Padrinho, rapaziada. Padrinho é o pessoal que acredita nesse projeto. Que quer ver um dia um palmeirense lá dentro da academia de futebol fazendo as perguntas para vocês. Essas coisas que vocês querem saber, que nenhum cara da imprensa pergunta, vai ter lá um palmeirense fazendo isso. Quem? Um cara aqui do Verdazo. Sabe quem? Eu. Eu mesmo. Eu vou estar lá. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer esse serviço para a torcida do Palmeiras. Né? Fazer um trabalho com paixão, com muito amor pelo Palmeiras, mas profissional. Como é que a gente vai conciliar isso? Exatamente tratando o Palmeiras como ele tem que ser tratado. sem ser chapa branca, né? Porque quando tiver que criticar, vamos criticar. Só que não vai ser aquela crítica com o fígado, vai ser uma crítica com a cabeça. Então não é fazer que nem o cara da Bandeirantes lá do programa do meio-dia lá. É, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque... Não, não. A gente vai criticar, a gente vai criticar. A gente vai até falar coisas de forma mais incisiva se precisar, mas sim, né? Por que, que um cara lá faz desse jeito? Porque dá audiência, porque a maioria das pessoas gostam. Aqui a gente não está atrás de fazer uma audiência de massa, sei lá, milhões de pessoas. Não, eu quero pessoas que cheguem aqui e que também saibam criticar com a cabeça e não com o fígado. Porque aí não tem diálogo, né? Se o cara tá usando o fígado para criticar, não tem diálogo. O cara quer provar que tá certo. No fundo, ele só tá querendo falar um monte de besteira. E não é isso que a gente sustenta aqui. Então, o cara fica padrinho para valorizar esse tipo de tratamento que o futebol pode receber. O futebol pode ser tratado de várias formas. A gente trata desse. É melhor ou pior? Não sei. É o que a gente gosta. É o nosso jeito. Então, se você gosta desse jeito de tratar o futebol, acho que o seu lugar é aqui, fazendo esse projeto crescer. E para esse projeto crescer, para a gente estar lá, para a gente fazer a pergunta que tem que ser feita lá, na Academia de Futebol, para o Filipão, para os jogadores, para os diretores, para a comissão técnica, a gente precisa chegar em 1.000 padrinhos. Nós estamos chegando no 480 já. Tá? Por que, que a gente tem que chegar no 1.000? Para eu poder me dedicar o dia inteiro a esse projeto. Porque hoje eu trabalho. O projeto não me dá ainda a base financeira que eu preciso para me dedicar meu tempo todo a ele. Então vocês vão ser a base desse projeto. Quem patrocina o Verdazos é a torcida do Palmeiras, é a Aracon, é a Palestra Custom, são os padrinhos. São vocês que fazem o superchat. Então, você que está de saco cheio de ver o tratamento que a imprensa dá para o Palmeiras... Qual o jeito de virar isso? É fazendo um canal palmeirense. Ah, mas ninguém faz. Não, eu estou fazendo. Eu só estou precisando de apoio. Eu preciso do apoio de vocês. Para que isso se torne uma realidade ainda maior. Hoje a gente já faz isso daqui. Já está legal. Mas pode ficar muito mais legal. Pode ficar muito maior. Pode ficar com uma abrangência muito mais séria, muito mais profissional. Para isso a gente precisa de suporte financeiro. Então, é como assinar um serviço, gente. Só que a hora que você começar a assinar, o serviço não vai estar pronto ainda. Aí é uma questão de confiança. E eu estou dando a minha cara aqui. Meu nome, colocando em jogo. Para falar, você pode confiar que isso vai acontecer. Você pode me cobrar, mas tem que chegar no 1.000 padrinhos. Nos 1.000 padrinhos. 1.000 padrinhos, isso aqui vai virar. Antes, eu não posso pedir demissão. Você pede demissão no teu emprego hoje? Não pede, né? Quem é louco de pedir demissão? Eu vou ser. Eu vou ser bem louco de fazer isso. Mas por esse projeto eu faço. Com 1.000 caras, ponta firme, eu faço. E a gente vai fazer isso funcionar. É um sonho. E eu não vou desistir dele. Eu vou chegar lá. E a nossa torcida vai ser a primeira que vai ter um negócio desse. Vamos em frente. O Júnior Duque pergunta se eu acho que o Guerra ainda tem espaço no elenco. Acho. Acho que tem espaço, sim. É, não porque o Lucas Lima, aparentemente, acho que tem, que o estilo de jogo é diferente. O Guerra se movimenta mais com o Lucas Lima. Ele pode ser uma opção, principalmente se tiver uma lesão. A gente perde dois caras. A gente perde o Veiga e o Zé Rafael ao mesmo tempo. Você tem que usar o Guerra, cara. O Jean Campos acha que o Zé Rafael foi o ponto de equilíbrio para o time do Palmeiras. Tem uma função tática muito importante. Não sei se ele é o ponto de equilíbrio. Até porque, até outro dia, esse ponto de equilíbrio era o Gustavo Scarpa. E até outro dia antes dele era o Goulart. E, sabe, Tá difícil de marcar o Palmeiras. Exatamente por causa disso. Eu não sei se isso é proposital ou se isso está acontecendo naturalmente. Agora, a gente não tem um cara que é sempre ele o maior destaque o ano todo. Alguém pode falar, é o Dudu. O Dudu é forte o tempo todo. Ele é talvez o protagonista do time. Mas o equilíbrio tático do time nunca é o Dudu. O equilíbrio tático sempre é outro jogador. E. Sei lá, parece que a cada mês é um. Parece que eles tiram no palitinho lá. Agora começou outro mês, agora sou eu. Agora outro mês, agora sou eu. E vai mudando. Então, Bruno Henrique. Então. Tá muito forte, tá muito bom de ver esse time do Palmeiras jogar. Deixa eu dar uma descida aqui, que eu já vi que teve superchat, né? Teve superchat do Priolato. Ele pergunta se existe risco de queda de rendimento do Dudu com a parada. Eu não sei o que uma coisa levaria a outra. Perda de ritmo, talvez. Isso acontece com qualquer jogador, com o Dudu, com o Zé Rafael, com o Gustavo Scarpa. Isso pode acontecer com o Diego do Flamengo, com o Bruno Henrique do Flamengo. Isso pode acontecer com qualquer jogador de qualquer time, né? Não só com o Dudu. O Marcel Pereira pergunta: quem na Copa do Brasil você não quer pegar nas quartas? Ah, é demagogia chegar e falar assim: não, tem que pegar qualquer um, quem vier, a gente. Não, quem vier a gente tem que encarar, é lógico. Agora, se pudesse escolher. Se pudesse escolher, eu não queria pegar. Clássico regional. Clássico regional é sempre chato. Né? Poder escolher. Eu não queria pegar o Flamengo também, que é um time forte. Tá em fase boa. Se fosse para escolher, eu não queria pegar esses. Né? Nem Santos, nem Corinthians e nem Flamengo. Ah, você tem medo deles? Não, porque vai ser mais difícil. Acho que o Palmeiras passa de todos. Acho que o Palmeiras vai ser campeão da Copa do Brasil. Mas, podendo escolher o caminho mais fácil, por que que eu vou querer pegar o caminho mais difícil? Rumo aos 1.000, disse o Marton. Rumo aos 1.000. O Rafael pergunta assim: o Bigode em condição entraria no lugar de quem? Para começar, Rafael, a gente não sabe se o Bigode vai ser utilizado no time que vai jogar Libertadores ou no time do Brasileiro. Com o Bigode à disposição, veja, o Bigode, Lucas Lima, Rafael Veiga, você já tem um time B fortíssimo para jogar brasileiro. Né? Johan, ó, você pode armar. Ó, Johan de um lado, Bigode do outro, Borja na frente, ou Arthur Cabral na frente. E aí você faz aquele 4-1-4-1 que eu falei. O Lucas Lima e o Veiga no meio. E no time que está jogando a Libertadores, Scarpa de um lado, Dudu do outro e Zé Rafael por dentro. Ou Scarpa por dentro, Zé Rafael aberto e Dudu aberto. E você tem o Guerra ainda para jogar. Eu posso ter esquecido alguém ainda. Porra. Né? Ah, machucou não sei quem. Pô, aí você faz os rodízios. Mas. Tem lugar pro William sim nesses titulares todos. Porque no fim todos vão ser titulares. Dá uma olhada no calendário. Quando acabar a Copa América, é Copa do Brasil, brasileiro. Copa do Brasil, brasileiro. Quartas, né? Aí vem Libertadores, oitavas. Libertadores, brasileiro. Libertadores, brasileiro. Oitavas, né? Aí vem semi da Copa do Brasil. Copa do Brasil, brasileiro. Copa do Brasil, brasileiro. Aí vem quartas da Libertadores. Libertadores, brasileiro. Libertadores, brasileiro. Aí vem final da Copa do Brasil. Copa do Brasil, brasileiro. Copa do Brasil, brasileiro. Gente, vão ser 10 semanas virando chavinha, virando chavinha, virando chavinha, virando chavinha. Se o Palmeiras for avançando, e a gente acha que vai, vão ser 10 semanas nesse ritmo. Vai precisar do elenco inteiro, meu. Se vingar do Cruzeiro seria ótimo. Não tenho que me vingar do Cruzeiro, não. A gente já deu tanta sapatada neles. Mas tanta. Ó, Copa do Brasil de 98, Libertadores de 2000, semifinal da Mercosul de 99, eu acho. Foi 7-3. Copa do Brasil de 2015. Gabriel Jesus e o Barros destruindo eles lá. Tem trauma do Cruzeiro, não. CBF sempre favorece o Cruzeiro nos mandos de campo. Eu não sei se é isso. Agora, um fato é que o Cruzeiro está sempre decidindo em casa sem a regra do gol fora, o que é uma grande vantagem. Agora, se é a CBF que faz isso deliberadamente, eu não sei qual seria o romance da CBF com o Cruzeiro. O que interessa para a CBF que o Cruzeiro seja campeão de alguma coisa? A CBF protege outros times, a gente sabe bem quais são. Leandro Gaia, se a dona Leila nos deixasse amanhã, o Palmeiras estaria mais preparado do que foi a série da Prova Lata? Sem dúvida. Lógico que estaria. Porque, como a gente sabe, os números estão aí, a importância da Crefisa no Palmeiras é de 14% do orçamento. Pelo menos foi no último ano. Esse ano está um pouco maior, até porque a Crefisa subiu o valor, mas está ainda assim abaixo de 20%. Vai dar uma. Se sumisse agora, é problema. É um problema, mas é um problema que dá para resolver. É um problema. O Palmeiras não vai deixar de ser competitivo. Veja, o orçamento do Palmeiras é 550, 570 milhões. Tira os cento e poucos da Crefisa. Dá 400 e. Mais de 450. Mais de 450? O do São Paulo é menos que 400. Continua super competitivo. Continua entre os quatro orçamentos mais gordos do país. Mesmo sem a Crefisa. Com zero. Isso porque eu não acredito que saindo a Crefisa hoje, nessa sua hipótese aí, sua hipótese, não minha. Nessa sua hipótese, sai a Crefisa hoje. A chance de ter uma negociação e resolver rápido para vir outro patrocinador é grande. Porque hoje o Palmeiras é bonito. Quem não quer estar na camisa do Palmeiras hoje? É, uma coisa é você ter o Palaia de diretor de futebol, o Della Monica como presidente e falar: ó, quem quer me patrocinar? Outra coisa, né? Você ter o Tirone de presidente, o Friso de diretor de futebol, quem quer me patrocinar? Outra coisa é, né, você ter sabe, um Allianz Parque, você ter você ter todo esse time, toda essa estrutura que a gente tem hoje. Como deu um salto enorme, né? 2012, gente. 2012 a gente tava caindo para a segunda divisão. Nosso presidente comendo coxinha, né, no jogo lá em Araraquara contra o Curitiba. Depois ele foi desfilar de sunga no Leblon. Estamos falando só de 7 anos atrás. Nossa, a academia de futebol caindo aos pedaços. Olha como tá hoje, olha o salto que a gente deu. Tudo isso começou em 2013, gente. A gente nunca pode esquecer disso. Marcelo Moreira quer que eu faça a comparação com Liverpool e Palmeiras. Ah, não. Para começar, eu precisava de estudar muito o time do Liverpool para entender o time do Liverpool como eu entendo o do Palmeiras. Eu não tenho nem esse conhecimento. E não sei como você acha que pode ter também. Só se você acompanhar todos os jogos do Liverpool e estudar como eu faço com o do Palmeiras. O Palmeiras você pode perguntar o que você quiser para mim. O Liverpool não tem essa segurança toda, não. Aliás, é a pergunta do Paulo Nicoli também. Como você armaria o time com. Ô, Nicoli, isso aí dá uma sorte do caramba, isso daí, hein? Deixa chegar, calma. Ô. Primeiro que eu não sei como joga o Liverpool direitinho, bonitinho, pra arriscar sabe? Posso falar uma besteirona aqui, mas. Prefiro não fazer isso. Mas não é nem o caso de ficar pensando nisso agora. Falta muito ainda, vocês são loucos. Beleza, pessoal? Foi legal hoje, né? Obrigado a todos pela companhia. Muito bom começar a semana desse jeito. Foi um dos programas mais legais dos últimos tempos. Perguntas interessantes e inteligentes. É, um grande abraço, então, para o meu amigo Evandro, da Palestra Custom, nosso novo patrocinador, que fique conosco por muito tempo, que tenha muito sucesso. E olha lá, hein? Vocês já sabem quem vocês têm que procurar para fazer aquela bagunça lá com o carro de vocês. Tá? Vou até colocar aqui de novo para vocês verem, ó. Ó. Olha lá, olha os contatos. Tá? Anotem aí. 017-99-632-1167 é o WhatsApp. E o e-mail palestracustom@outlook.com. Para conhecer melhor o trabalho é só ir no Instagram. instagram.com/palestra_custom. Beleza, pessoal? Ah, cada foto legal. E lá tem muito mais. Lá no Instagram. Beleza? Então, valeu, turma. Obrigado pela companhia. Obrigado, pessoal que fez superchat também. Muito obrigado. Sempre bom receber o apoio de vocês de forma concreta. Apoio moral também serve. Coração também serve, né? Na época do Periscato, se eu... Mas para de mandar coração. Agora eu aceito coração. Pode mandar coração, não tem problema. E sexta-feira a gente volta com cerveja. E também já para comentar a possível definição da questão do jogo do Botafogo, né? Não está marcado ainda para sexta-feira, mas pode ser que entre na pauta da reunião de sexta-feira do STJD. Aí tem aquelas coisas, né? Eu vou até dar uma esticada aqui, esse assunto vale a pena falar. O Botafogo, o STJD, ele definiu. Definiu, mas deixou em aberto. Se esse tema vai entrar na pauta de sexta ou não. Aí eu fico me perguntando. O que que falta definir? O que que falta saber se vai entrar na pauta ou não? Quer dizer, quantas conversas estão tendo nos bastidores para falar, não, vamos botar aqui na pauta e já está decidido. Porque essas coisas se decidem nos bastidores, né? O cara não vai ler na hora, olhar o vídeo na hora, pensar e decidir. Tudo isso é decidido antes. Tá? Essa indefinição deixa isso tão claro, mas tão, tão, tão claro. Ou entra na pauta ou não entra. Por que que não, eles não decidem se entra na pauta? Porque ainda não está fechado o negócio. Ó, para quem que a gente vai dar essa vitória? Para quem que a gente vai. Como a gente vai decidir isso? É político, não é técnico. Se fosse técnico, eu teria certeza absoluta. Que o jogo ia ser mantido. Agora, como é político, vamos torcer para o nosso presidente fazer o que tem que fazer e não deixar o Botafogo ter uma vitória em bastidor em cima da gente. Tá? Então, por que que não está definido se vai entrar na pauta de sexta ou não? Porque isso daí nos bastidores ainda não foi definido. Infelizmente, o nosso futebol funciona assim. Então, na sexta-feira, ou a gente vai comentar o resultado, né, do STJD, da sessão de sexta-feira, ou o adiamento e tudo o que isso significa. Certo? Beleza, turma. Então, até sexta-feira. E sábado tem jogo, de novo, Palmeiras e Atlético Paranaense, Atlético, né, direto do Allianz Parque, estarei com o Zaniolo para transmitir mais essa partida. Palmeiras não perde, né? É uma delícia transmitir jogo do Palmeiras. Valeu, turma. Até sexta. Tchau. Saudações, Alviverdes. Tá ao vivo, né? Ou acabou? Vocês estão aí ainda? Vocês estão aí ainda ou acabou?